madrugada e o sono não chega. E viro na cama pra lá e pra cá. Fumo um cigarro e outro cigarro, sentindo no peito a saudade a queimar. Deito, me levanto e deito. A noite pra mim é um martírio profundo. Com cinzeiro cheio de cinza e bituca, é a testemunha das noites de angústia. Eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas roubam meu sono, no triste abandono do amor primeiro. Eu choro triste, amargurado, porque a meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinhos na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinhos na cama. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão. Se já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo esse amor no peito, solidão, despeito e um cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, por deixar quem amo nos braços de outro. E ao chorar te darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. O pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subindo no espaço sumir, não vai chorar também. Desde que eu choro sozinho a dor e os espinhos que a vida tem.